Hoje eu não vou ficar em casa. A rua já tá me chamando. E se o frevo vai dar bom? Com essas mina eu tô insano. As donas já tão sem limite. São várias fotos no status. No Instagram já tá bombando. Que hoje eu vou ver o sol virado. E quem me guia tá no céu. Quem me controla é essas mina. Eu já tomei alcoolizado. E essas mina na piscina. E quem me guia tá no céu. Eu tô na cola dessas mina. Eu já tomei alcoolizado. Com essas donas na piscina. A partir de quinta-feira sabe onde me encontrar. Vai me achar bem perdido nos bares do Guará. E na sexta-feira louquei na praça do Bicalho. Com as donas da Samamba, olha eu aqui virado. O sabadão daquele jeito. O melhor dia da semana. As donas já pegou meu jeito. De viver nessa vida insana. Desculpa se eu sou assim. Tô correndo de algema. Minha vida é uma bagunça. Eu tô caçando mais problema. Eu vou perder tempo pra quê? Do mundo não levo nada. Confesso que apaixonei por essa vida de balada. E quem me guia tá no céu. Quem me controla é essas mina. Eu já tomei alcoolizado. E essas mina na piscina. E quem me guia tá no céu. Eu tô na cola dessas mina. Eu já tô meio alcoolizado. Com essas donas na piscina. Eu tô de boa, eu tô no clima. Com os manos e as minas. Garrafa de siroque acelera a adrenalina. Hoje quero ver o dia clarear. São várias resenhas, então vamos encostar. O parceiro já ligou que o frevo é massa. Já consta na arguilê com as donas lá na praça. Essa vida me seduz, essa vida me atrai. Já me desandei e ainda quero mais. Já nasceu, mais uma vez tô virado. Com MA Hip Hop, parceria do impacto. Conexão da rima é nosso ato. Amor pelo movimento é nosso pacto. Saindo da rotina, queimando o asfalto. Buscando adrenalina, os cara preta tocando alto. Vamos invadir, tomar um frevo de assalto. E quem me guia tá no céu. Quem me controla é essas mina. Eu já tomei alcoolizado. E essas mina na piscina. E quem me guia tá no céu. Eu tô na cola dessas mina. Eu já tô meio alcoolizado. Com essas donas na piscina.